O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos com os senhores, o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, presidente e fundador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que unifica os campos da teologia, da filosofia e da ciência. Dr. Kepp, psicanalista, filósofo, cientista social, ele já escreveu uma série muito grande de livros que estudam a psique do ser humano, as suas profundezas, as suas influências na sociedade, e como que nós podemos nos libertar. Quase todos os livros do Dr. Kepp se chamam A Libertação. A libertação, a libertação pelo conhecimento, a libertação da vontade, a libertação dos povos, além de muitas outras obras que mostram como o ser humano pode se libertar das próprias neuroses, se libertar das aflições, dos medos, das inibições, se libertar das doenças, daquilo tudo que nos tolhe, para que nós possamos nos tornar verdadeiros seres humanos que podem realizar na vida, ter uma vida bonita, bela, verdadeira. Então, se vocês quiserem saber mais a respeito desses livros, das nossas conferências, dos nossos cursos, da psicanálise individual e de grupo que nós fazemos aqui na clínica da Cita, poderão tomar informações pelo telefone 3032-3616, 3032-3616, código 11, São Paulo, ou também virem até a nossa sede na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Não se esqueçam do nosso centro, né, o nosso spa, que é um centro de terapia, arte e cultura no sul de Minas, o Grande Hotel Trilogia. Lá também nós temos muitas atividades muito bacanas, atividades únicas, e que também vocês poderão participar. Temos aqui também conosco a nossa equipe de psicanalistas e professores que aplicam as descobertas de Kepp, tanto na educação como na psicoterapia. E vamos daqui a pouquinho falar com vocês. 3032-3616 é o nosso telefone. E o nosso site é www.stop.org.br. Bom, eu gostaria de falar que o trabalho trilógico eu comecei a realizar na década de 70, quando eu fiz um estudo principalmente sobre a sociedade. Então, escrevi um livro, A Psicanálise da Sociedade, em que eu mostrava como a sociedade é totalmente invertida, porque considerava, ao contrário, tudo o que acontecia. Por exemplo, essa questão, né, que a sociedade tem de colocar o dinheiro acima da cultura, acima das artes, acima da própria filosofia. Quer dizer, como se a finalidade principal do ser humano fosse a de ganhar dinheiro. A tal ponto que existe nos Estados Unidos, né? Time is money. Quer dizer, eles acham que a questão do tempo é dinheiro, que o indivíduo não deve perder tempo para não deixar de ganhar dinheiro. De maneira que a civilização tomou um rumo invertido. Por exemplo, a questão de muitos religiosos, né, acharem que Deus se comprasse com o sofrimento humano, que é o indivíduo que sofre, é o indivíduo que vai para o céu. Também a questão de um indivíduo pobre, né, miserável, é que teria as graças divinas. São ideias invertidas. E não que quem é dono de toda a riqueza que há no mundo é justamente Deus, né? O Criador da humanidade. De maneira que existe uma ideia invertida que campeia todos os campos, inclusive na doença. Achar que a doença seria um castigo divino, que a pessoa doente é que iria, vamos dizer, na eternidade para o céu, que teria todas as graças divinas. Então, eu quero falar isso porque, né, quando a pessoa vai fazer análise, ela geralmente apresenta uma série de doenças psíquicas, como ansiedade, angústia, fobia, obsessão, mania, etc., depressão, e todos esses elementos mentais e também a parte física. E, por exemplo, questões no aparelho digestivo, circulatório, no sistema ósseo, no sistema respiratório, né? Então, a ideia, até algum tempo atrás, é que o ser humano estava fadado ao sofrimento, à destruição, à doença e aos males do mundo. Mas não, e essa é a nossa ideia. Mas o ser humano, né, ele não está fadado a tudo isso, não é obrigado a ter tudo isso. Mas ele tem porque ele desenvolveu um sistema de inveja, de arrogância, de soberba, um sistema assim de manias, né? Um sistema que o leva contra si próprio. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o indivíduo doente é aquele que ataca a si próprio. Não só doença psíquica, né? Doença mental, esquizofrenia, depressão, essas coisas, epilepsia, até mesmo epilepsia, mas também doenças físicas. O ser humano, ele não quer perceber que tudo isso que ele sofre é culpa muito mais dele e da sociedade também. De maneira que, se houver conscientização, se o indivíduo tomar consciência de que ele não precisa ter todos esses males que ele tem, aí ele começa a cura. Então, nós temos aqui várias pessoas que eu gostaria que falasse um pouco sobre o que pensa sobre a trilogia, sobre o trabalho de psicoterapia. Então, eu escrevi também um livro chamado Vida e Obra, de Norberto Kepp, que descreve muito bem a origem desse trabalho, a origem desse trabalho no HC, inclusive com um livro que marcou época no Brasil, como sendo um dos primeiros livros e um dos principais livros sobre a psicossomática, que foi o livro A Medicina da Alma. Antes desse livro, meu pai, Dr. Norberto Kepp, escreveu também o Psicanálise Integral, que foi um livro que abriu o campo para a transcendência, né? Falando de transtipos, falando de aspectos transcendentes, né, do ser humano. Então, todo esse estudo marcou época no Brasil, foi muito importante para que hoje, né, algumas pessoas comecem a pensar de forma psicossomática, porque a maior parte da população ainda não pensa dessa forma, ainda acredita muito, né, nos métodos convencionais, no modelo biomédico, que imagina que apenas o corpo seja responsável pelos nossos problemas, né? Quando sabemos hoje que o nosso psiquismo, a nossa inversão, a nossa teomania, a nossa inveja é que provoca uma série de problemas até orgânicos, não apenas mentais, mas orgânicos também, né? Essa ideia que você falou, né, da transcendência, que eu escrevi sobre isso, é uma ideia totalmente nova, porque os religiosos acham que aqui no mundo é um mundo imanente, né, fora da transcendência, e não que a gente vive já na transcendência, mesmo que tenha que viver de um modo mais sensorial neste mundo. Quem mais quer falar? Então, acho que posso dar um exemplo interessante, mais ou menos ligado a isso, Dr. Kepp, que é essa questão da parte, assim, energética, né, na força do pensamento. Então, eu tenho um exemplo dessa questão da telepatia, por exemplo, entre mães e filhos, que é muito forte. Então, hoje, atendendo uma cliente norte-americana, né, que ela faz por telefone, de repente, as crianças dela, que têm 3 e 1 ano de idade, apareceram no lugar onde ela estava telefonando e aí não deixaram mais que ela fizesse análise, estavam requisitando a mãe, etc., né? Então, isso virou o assunto da análise, pensando nisso. Ela notou, então, que deveria haver uma questão, assim, energética muito forte se manifestando. Porque ela diz que quando ela está em casa, concentrada no trabalho dela, ela trabalha em casa, né? Eles não costumam vir ao seu escritório, eles sabem muito bem quando ela está trabalhando e eles não aparecem lá. Mas mesmo no meio do expediente, quando ela pensa assim, puxa, agora queria ver minhas crianças, é hora de comer, não sei o quê, começa a pensar neles, ela falou, a maior parte das vezes eles aparecem lá no escritório onde ela trabalha. Então hoje ela acabou concluindo, né, vendo que na verdade ela estava com muita resistência em fazer a sessão de terapia dela de hoje, que ela não estava querendo fazer análise, né, então que ela de alguma forma se ligou nas crianças para eles virem até o quarto onde ela estava e interromperem, como aconteceu, né? No fim, acabou dando até uma sessão interessante. Mas é para notar essa questão da energética, né? A força do pensamento humano, que tudo o que a gente pensa influencia a gente e o ambiente ao nosso redor, né? Fortemente. Então, no fundo, né, Selma? O ser humano tem essa ideia que se vê um problema, se enxergar um problema, uma dificuldade, é porque tem aquele problema. Uhum. Se não vê, se não enxergar, é porque não tem. Uhum. Então, nesse caso, a mãe fez um pacto com os filhos para não ver os problemas. E não que vendo, é que ela vai eliminar a censura da vida dela. Certo. Pessoa censurada é aquela que não vê problema nenhum. Por isso que ela fica doente. Uhum. Quanto mais, né, a pessoa vê seus problemas, mais são a pessoa é. E o doutor Ademar? Então, doutor Kepp, eu estava pensando que nessa questão da psicossomática, uma coisa que o pessoal não pensa bem, e o senhor assim, fala muito, que todo indivíduo ele é neurótico, entende? Mesmo que não perceba. Ou seja, ele tem uma problemática psíquica por trás, mesmo que ele tenha uma doença orgânica. Porque o indivíduo ele é neurótico, controlado ou não. Porque eu estava pensando que a neurose em si ela é mais ou menos igual uma reação alérgica, né? Quando a pessoa entra em contato com um determinado elemento externo, que a pessoa vai reagir de uma forma leve, moderada ou intensa. E na neurose é a mesma coisa. Se a pessoa vê um problema, ela vai reagir de determinada forma. Então, se ela reage muito forte, então ela não tem nenhuma consciência daquele problema. E a função da terapia seria exatamente, né, tocar nesse ponto que a pessoa não quer ver, que está ligado à ação do indivíduo, à inveja, à censura, né? Então é muito importante perceber que todos nós temos uma neurose, agora tem que lidar com ela. O senhor já notou, e eu acho um fato muito interessante, que as pessoas que vivem nos consultórios médicos, quer dizer, as pessoas hipocôndricas, né? Que só tem, assim, preocupação com as doenças físicas, né? Que toda hora estão tendo, assim, uma consulta, tomando remédio e tudo mais. São pessoas, assim, vamos dizer, mais primitivas na conduta. São pessoas, assim, que não têm, vamos dizer, um cabedal de estudo, de conhecimento, de desenvolvimento muito grande. O senhor já notou isso? Então, eu vejo que isso é muito comum, né? Que as pessoas que parecem assim, que vão mais aos médicos, parece que eles ficaram mais naquela fase oral, que está ligada ao medicamento, né? Assim, que quer botar alguma coisa na boca, achando que através de alguma coisa externa ela vai adquirir a cura. Ou seja, são pessoas de pouca profundidade, assim, que ainda não percebem, né? Que a base mesmo da doença está no setor mais profundo, né? Mais na parte psíquica. É uma defesa, né, que a pessoa tem contra seus verdadeiros problemas, que são mentais. Então, a procura de remédios, por exemplo, ou então de um tratamento assim orgânico, seja de remédio, seja médico, seja um tratamento fisioterápico, ou então exercícios, né, questão de resolver tudo através do atletismo, de corridas, isso, mas aquilo, é atinente a pessoas que não tem assim um desenvolvimento muito grande. Aliás, o Freud falava isso, que a psicanálise, a psicoterapia era mais apropriada para indivíduos que tiveram já pelo menos um curso superior, uma formação assim mais alta, né? E a Luciara, o que que acha? Então, doutor Kepp, o senhor falou da questão da megalomania e da teomania, né? Eu estava pensando que são tantas as formas das pessoas pensarem e agirem de uma megalomania tão grande. Nós estávamos estudando essa semana com os meus alunos sobre a questão do relativismo, em que a gente estava vendo que é um grau muito grande de teomania a pessoa negar que existem valores assim existentes, que Deus deixou, por exemplo. Então, que o que é uma coisa verdade para mim não é verdadeira para outra. O que pode ser bom para mim não é bom para outra pessoa. Então, eu acho que as pessoas que fazem uso desse relativismo é uma manipulação assim, muito grande da teomania. Ela quer ser maior do que as outras pessoas, do que a verdade. Então, lendo aqui no livro A Glorificação, o senhor colocou assim: ser feliz é ser com a verdade. Infeliz é estar com a imaginação. Isto é, só com o pormenor de que estar com a verdade é estar com o outro, aceitando-o. Enquanto que pela fantasia temos a impressão de que somos nós, o outro, donos de todo o poder. Então, dá uma ideia de megalomania muito grande, né? A pessoa não aceitar a verdade, não aceitar a base dela. Por isso, doutor Kepp, que a Sociedade de Trilogia Analítica está formando agora pessoas que queiram entender mais desses assuntos da trilogia, porque é uma forma da pessoa ser mais feliz, ter mais contato com o interior dela. Então, para quem está nos ouvindo, que quiser fazer essa formação agora, tem como fazer. É só ligar aqui para a Cita. Ao mesmo tempo, né, Luciana, que faz essa formação, a pessoa também resolve os problemas que ela tem. Porque é através do conhecimento. Consciência é conhecimento, só que é conhecimento e mais ética, mais moral. Então, na consciência, para a pessoa ter consciência, então ela precisa ter uma conduta, assim, mais de acordo com a verdade, com a realidade, né? Senão ela não chega ao conhecimento total, como a gente fala, que é a consciência. Agora, vamos ver a ideia da Helena Melander, é jornalista da Suécia, que se radicou no Brasil por causa da trilogia. Exatamente. Eu fiquei muito impressionada aqui com o capítulo do livro do senhor, A Bíblia Trilógica. Eu estava lendo esse texto essa semana com os meus alunos na Millennium. E o título desse capítulo é Cada Ser Humano é uma Maravilha Reprimida. E tem um diálogo aqui com um cliente de psicanálise. Ele fala assim que, Dr. Kepp, tenho plena convicção que cada pessoa é diferente de todas as outras, carregando seu aspecto de maravilhas que nenhuma outra tem. O que o senhor quer dizer com isso? Diz Dr. Kepp. Que cada um de nós poderia trazer tanta riqueza para o mundo que nem se consegue imaginar. Então, achei muito bonito isso, porque mostra que cada pessoa que a gente vê na rua, no metrô, que parece que não é nada, né? Se a pessoa fosse conscientizada, ela poderia trazer coisas muito bonitas para o mundo. A gente vê um ou outro, né, compositor, escritor, que consegue, assim, contribuir com algo muito bonito e grande, né? Mas o senhor fala aqui da questão da inveja, da inversão. E se isso é conscientizado na pessoa, ela tem chance de recuperar muita coisa e se manifestar. Você sabe, Helena, que mesmo pessoas de grande capacidade, que, por exemplo, um artista que fez muita música bonita, que fez isso, fez aquilo, um literato, né? Eles não usaram nem 20% da capacidade deles, porque a própria sociedade é contra a conscientização. Se o indivíduo mesmo aceita o desenvolvimento, ele vai fazer coisas assim incríveis para ele próprio, para a civilização. Eu gostaria de falar para vocês esse assunto que a Luciara levantou sobre os nossos cursos, porque cada ser humano pode se transformar num agente de transformação social usando a consciência como um instrumento, inclusive um agente de cura, de terapia, no ambiente de trabalho, na família, na escola. Então, não é que a pessoa vá fazendo esse curso se tornar uma psicanalista, um psicólogo clínico, mas ele vai se tornar um ser humano com uma capacidade de consciência, de conhecimentos, que ele possa atuar em todos os campos da sociedade e da vida humana. Então, esse curso, que tem 4 módulos, ele se divide da seguinte forma. No módulo primeiro semestre, nós damos todos os fundamentos da psicossociopatologia, da trilogia analítica, como o Dr. Kepp se baseou, a parte científica do desenvolvimento da psicanálise integral, todas essas implicações das descobertas que Kepp fez nesse campo, como ele avançou esses anos, como ele disse, de 70 para cá. Então, são dados assim que já vão ser os fundamentos dos próximos módulos. O módulo segundo vai se dedicar mais à área de saúde propriamente dita, com estudo de energética, da psicossomática, odontologia psicossomática, exercícios de Tai Chi, por exemplo, tudo isso integrado com uma visão psicológica integral, vendo o ser humano como um ser único. Vamos também ensinar crinoterapia, banhos, termalismo, todas essas técnicas integradas de saúde trilógica, né, psicossomática. O módulo terceiro, que seria o terceiro semestre, vão ser abordados a filosofia, a metafísica, como será uma educação trilógica, como atuar junto das crianças, dos professores, e também o aspecto da sociopatologia, como o ser humano criou uma sociedade patológica para ele viver, invertida, e quais os caminhos para nós retornarmos a uma sociedade mais equilibrada. E no último módulo, vai ser um módulo muito prático, vamos ensinar as residências, as empresas trilógicas, a economia trilógica, vão ter aulas de psicossocioecologia e também muita arte. Agora, o que é bacana nesse curso é que ele inteirinho é vivencial. Existem vivências terapêuticas, existem trabalhos em grupo, mutirões, visitas a museus, a igrejas, passeios, enfim, existe uma série enorme de atividades diversificadas e que você vai poder ver como que a consciência é um fator fundamental de transformação da nossa vida, da nossa qualidade de vida. Depois desse curso, né, Luciara? Nós vamos ainda dar andamento, dar um desenvolvimento e temos intenção de fazer um curso superior. Então, aqueles que já começam com esse curso, futuramente vão poder ter o título de técnico, né, reconhecido pela Secretaria da Educação. Mas, de qualquer forma, não é só para jovens. Isso, nós temos aqui um senhor, né, de mais de 80 anos que está fazendo o curso, está amando. E também tem jovenzinhos de 14, 15, e donas de casa, profissionais, médicos, advogados. É muito interessante ver como a trilogia analítica é uma ciência universal. E também, vocês que escutam o André Kepp na rádio, ele tem um programa dele há muitos anos, o André está conosco aqui dando esses cursos, ele dá aulas formidáveis sobre psicanálise, a história da psicanálise, a comparação com a trilogia analítica. Temos o doutor Ademar, temos médicos e fisioterapeutas, massagistas, artistas. É um corpo docente muito diversificado, psicanalistas, que dão um curso muito, muito rico. Então, aqueles que tiverem mais interesse, liguem para 3032-3616. Ou então também nas Milênio, né? Tem um telefone. Sim. Que atende e dá informações? 3814-0130. 3814-0130, e também visitem a nossa sede na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado.